E essa aqui é pra balançar bem gostoso, dançar e arrochar comigo. Joga! Dois meses e nada. Nenhuma foto, zero boato, nenhum mapa. Sumiu do mapa. Trocou de chip, trocou de vida e nem me passou um pingo de raiva. Era mais fácil ter beijado outro alguém na minha cara. Eu tomava vergonha na cara, descrençava dessa saudade. Me diz por que você não aparece com outra pessoa. A certeza ruim é bem melhor que uma dúvida boa. Me diz por que você não aparece com outra pessoa. A certeza ruim é bem melhor que uma dúvida boa. Só assim sai o grila do louco, beijando bocas aleatórias. E paro de esperar quem eu não sei se volta. Só assim sai o grila do louco, beijando bocas aleatórias. Paro de esperar quem eu não sei se volta. Ter beijado outro alguém na minha cara. Eu tomava vergonha na cara, descrençava dessa saudade. Me diz por que você não aparece com outra pessoa. A certeza ruim é bem melhor que uma dúvida boa. Me diz por que você não aparece com outra pessoa. A certeza ruim é bem melhor que uma dúvida boa. Só assim sai o grila do louco, beijando bocas aleatórias. E paro de esperar quem eu não sei se volta. Só assim sai o grila do louco, beijando bocas aleatórias. Paro de esperar quem eu não sei se volta.